Cinecast Cult, do site ocinéfilos.com.br. Bem, cinéfilos, começa agora mais um Cinecast Cult. Eu sou o Bruno Gunter e ao meu lado nesta gravação está Harold Stricker. Alô! E para completar esse time, Bruno Costa. Olá, cinéfilos. E hoje, caríssimos ouvintes, nós falaremos de Deixe Ela Entrar, só que a versão original sueca de 2008. Mas antes desse nosso papo, por favor, fiquem com o recado de nossos patrocinadores e parceiros e já voltamos. Este programa é um oferecimento de Supernovo, o melhor do entretenimento pop nerd. Você acha em supernovo.net. Fiction Corporation. As melhores camisas e estampas estão em fictioncorporation.com.br. Internite, desenvolvimento web com qualidade e confiança. Acesse internite.com.br. E este programa tem o apoio da Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Há 10 anos pensando e fazendo cinema no Brasil. Caríssimo Bruno Costa, por favor, conte para os ouvintes qual é a sinopse do Deixa Ela Entrar. Vamos lá. Oscar, um menino de 12 anos, se aproxima de Eli, a jovem filha de um morador em seu condomínio. A menina revela-se uma vampira e o motiva a confrontar os garotos que o incomodam na escola. Podemos começar essa discussão dizendo que esse filme teve um remake americano que nós não iremos comentar por aqui, porque vamos falar apenas da versão sueca, certo? É isso aí, que é a versão original. Eu acho que poderíamos começar essa conversa, cavalheiros, reparando que esse filme pode mudar. É um filme mutante. E de que maneira ele é mutante? Da melhor maneira possível. Você o assiste criança, você o assiste adolescente e você o reassiste adulto. São três versões da história. Ah, sim. Se você é uma criança, com certeza você vai delirar com as poucas cenas de ação do filme e com algum detalhezinho ou outro sobre o mundo dos vampiros. Quando você é adolescente, você vai delirar com o romance que existe entre Oscar e Illy. E quando você é adulto, você vai se aterrorizar com as sugestões que esse filme apresenta. Você muda completamente de opinião ao longo do tempo, e se você for Carola, nossa, você vai odiar esse filme. Eu acho até que o começo do filme é muito emblemático nisso, né? Você vê aquela escuridão com aquela neve caindo e tudo mais. Eu acho que isso é uma brincadeira até com a proposta do filme. Esse lado que a gente não vê, como você falou, ele entrega sugestões que você, dependendo da sua interpretação, dependendo de como você enxergou o filme, você vai ver uma coisa ou outra. Por isso que esse filme tem essa capacidade de mudar. Eu acho que dependendo até, Harold, se você for adulto já e ver esse filme uma, duas, três vezes, você vai encontrar coisas que você não viu da primeira, da segunda vez ao assistir. Cabe, sim, você assistir mais de uma vez para entender mesmo a estrutura do filme. Sem contar que a história ela é amarradinha no sentido de que os personagens precisam um do outro para que fique interessante, né? E esse é o princípio básico de qualquer roteiro, convenhamos, não é? Claro, com certeza. Essa integração entre os personagens faz parte, né? Tá dentro do core do filme. E, pô, o filme ele começa de uma forma, como Costa disse, já dizendo a que veio. Porque vemos que é muito frio, afinal de contas é na Suécia. Percebemos que o personagem principal é um garoto um tanto quanto problemático. Vocês não acharam ele um pouco violento já no início do filme? Ele promete ser uma bomba que pode explodir a qualquer momento, né? Ele está tenso, ele está comprimido e pode explodir. Mas para que lado ele vai explodir? Isso é uma coisa que nem mesmo no filme nós vemos. Isso é uma pergunta para pós-créditos, né? Sim, sim, concordo. Eu acho que, na verdade, são aquelas sugestões que o filme te apresenta, mas ele não amarra. É um lado que o personagem Oscar tem e que a personagem Eli pode aproveitar durante o filme, entendeu? Que é justamente um certo lado maléfico que ele tem, de revanchismo, de raiva, pelas coisas que ele vinha passando dentro da escola, né? A gente vai ver que ele era um garoto muito atormentado pelos seus colegas. E com isso, obviamente, foi gerando esse sentimento dentro dele, né? Como você falou, a bomba relógio. É, pois é. É aquela velha história. Nem sempre a vítima é um inocente. Nós nos condoemos com a vítima, né? Ai, coitadinho dele. Ele é tão bonzinho. Mas ele pode explodir. E pode ser de uma forma muito violenta. O que eu gosto, Gunter, logo no começo do filme, é a forma como o diretor ele filma. Diferente, por exemplo, do Hitchcock em Janela Indiscreta, em que ele pede para que você esteja inserido dentro daquele local e veja o filme pelos olhos da personagem, aqui parece que o diretor, no começo, ele te joga para longe do filme. Ele parece te afastar. Então, você vê tudo de muito longe, as coisas são desfocadas, tem a janela que você vê que o menino tá lá e parece que te cria uma barreira natural entre você e o próprio filme. Você tem a questão do campo de profundidade também, que é muito explorado pelo diretor. Então, você tem um personagem em primeiro plano, você tem o que realmente deveria ser visto totalmente desfocado no segundo plano até ele dar foco naquela questão, enfim. Por exemplo, uma coisa interessante, o garoto tá dentro da sala de aula e tá de costas pra você, né? Com o fundo totalmente desfocado e ele falando sobre uma questão de um assassinato com um policial, enfim, eles debatendo dentro da sala de aula. Então a forma como ele filma, logo no começo, a linguagem que ele utiliza é muito do que o filme também se propõe, né? Essa brincadeira com deixar entrar, que o filme todo vai, dentro da sua estrutura narrativa, trabalhar. Você falou de janelas, mas acho mais interessante apontar o fato de que o diretor filma muitas portas. Sim, sim. Muitas, verdade. Muitas portas ao longo do filme. Elas ganham, às vezes, até um certo destaque em relação ao personagem. Não é sempre, claro, mas elas sempre estão lá. E pro filme faz sentido que assim seja, né? Essa cena que você tá falando, Costa, é o garoto em seu apartamento, lá no alto, né? Lá pro quarto, quinto andar do condomínio onde ele mora, já à noite, seminu, né? Porque ele está dentro do seu apartamento, que certamente tem aquecimento artificial, e lá fora, nevando para caramba, chega um táxi, e desse táxi sai um senhor de idade já, com uma criança, com várias malas, etc. E um pouco antes, nós já havíamos visto esse menino proferindo algumas palavras violentas, né? Guinchar como um porco. É, exato, com uma faca, isso. Né? Ele fazendo algumas brincadeiras. E quando a gente vê o filme, a gente sabe que é um filme de vampiro, porque o filme fez bastante sucesso, etc. E esse menino dá a impressão que é o vampiro, só que o diretor já conta que não. Por quê? Porque nessa cena da janela, já vimos o reflexo dele. Então, não é o vampiro do filme, é claro. E aí, começamos a entrar nessa história. Por que, que esse menino é tão violento? Por que, que ele é tão fora do padrão? Perfeito, Gunter. E uma coisa que eu gosto nesse filme, que a gente vai provavelmente pontuar durante essa discussão, é a luz, a iluminação muito bem feita durante todo o filme. A gente tem o personagem inserido num quarto muito bem iluminado, em que ele vê uma penumbra, na verdade ele vê esses personagens que você se referiu chegando nas sombras, né? Não dá pra ver muito bem, não dá pra ver o rosto. Você só consegue entender que é uma criança e um senhor, um pouco mais de idade, entrando em algum lugar. Mas você não tem a visão nítida, né? Do que tá acontecendo. Eu gosto disso, eu acho que é interessante e condiz exatamente com aquela brincadeira que eu falei logo no começo, da neve e da escuridão. Eu te confesso que tem uma parte do filme que me incomoda demais, justamente por causa do excesso de luz. Olha aí. Não acho que contribua pro filme, tá? Uhum. Quando ocorre o primeiro assassinato do filme, este senhor de idade que aparece desembarcando do táxi, minutos mais tarde no filme, acaba se revelando um assassino. Perfeito. Levantando o corpo de um transeunte, desacordado por causa de algum gás, e aí ele corta a jugular do sujeito, né? Você, claro que sabe que isso é um filme de vampiro. O velho, pelo jeito, não é um vampiro, porque senão ele não faria toda essa preparação. Essa cena é extremamente iluminada, cara. Você está pensando, meu Deus, é um assassino que está praticando seu ato de noite, é verdade? Mas ele está completamente iluminado. É uma fotografia que me incomoda. Engraçado, Harold, porque aí eu acho que existe uma metáfora visual dentro da narrativa do filme. O que que acontece? Porque o garoto, pra mim, e o velho, eles são duas moedas iguais, entendeu? Na verdade, são produtos de uma mesma situação. E aí a iluminação de ambos, ela é muito parecida. Ela só se quebra quando o velho decide que finalmente é o tempo dele de ir embora. Ele não tem mais o que fazer pela Eli. É uma metáfora visual que une essas duas figuras. Eu gostei muito da sua comparação, achei bem interessante, mas desculpe, eu continuo incomodado com a clareza da cena. Eu acho que é proposital mesmo, porque todas as cenas onde a vampira, a jovem vampira aparece, são bem escuras mesmo. Por quê? Porque ela é uma criatura das trevas, é da noite. Já quando temos vivos na cena, e nenhum vampiro, é porque estamos vendo ali a luz da vida, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que foi a escolha do diretor, mas eu, diferente do Harold, não me incomodei tanto, não. Eu achei que ficou um contraste legal. É, eu também não me incomodo e digo até que é uma quebra interessante quando ele vai tentar cometer o segundo assassinato dentro do filme. Eu até faço uma ligação entre esses dois. Ambos frustrados, né, Harold? Diga-se de passagem, uhum, até, né? Para o ouvinte que não está entendendo o que estamos contando, é o seguinte. Esse senhor que chega no táxi com a menina é uma espécie de ajudante da vampira, porque ele comete os assassinatos e drena todo o sangue da vítima em um receptáculo e o leva até a menina, porque assim ela não precisa se expor e ir na rua caçar. Agora surge uma pergunta. O filme não te ajuda nesse ponto a compreender que elo existe entre a vampira e esse homem velho? Sim, existe uma parceria, existe uma confiança. Mas como o próprio filme não estabelece diálogo entre esses dois, porque eles, pelo jeito, se conhecem há tanto tempo que não precisam falar muito, isso é interessante, né? É uma relação de muitos e muitos anos, aparentemente. Você fica pensando, será que ele, por um acaso, é pai dela? Será que ele é irmão dela? Ele é filho dela? O que ele é em relação a ela? Eles são amantes? Existe pedofilia? Até nisso você pode pensar nesse filme. Por isso que eu digo que a leitura do filme pode variar conforme a sua idade e sua experiência de vida. É uma situação enigmática durante boa parte do filme. E sim, ela tem sobre ele comando. Você sabe disso. Ela grita com ele. Justamente depois que o primeiro ataque é frustrado porque um maldito cachorro aparece. Concordo com o que o Harold falou. Eu acho que o filme, inclusive, se a gente não soubesse, por conta do sucesso do filme, que se trata de um filme de vampiro, nesse começo, eu acho que ainda demoraria um pouco para você associar um pouco as coisas, do que está acontecendo exatamente e se estabelecer dentro da narrativa. Eu já vi sabendo que tinha esse elemento. Pra quem não viu, talvez crie um pouco de confusão. Eu acho que o primeiro, Harold, é você pensar que é um pai. Talvez seria o mais lógico, né? Pois é, nós só temos confirmação de que ela é uma vampira lá pelos 24 minutos de filme. Pouco antes da confirmação, há uma cena interessante em que o primeiro ataque foi detectado pela polícia, foi impresso nos jornais, e aí nós vemos o garoto pegando o jornal, levando pro quarto, recortando essa reportagem e colando num álbum sobre grandes massacres, assassinatos, genocídios. Então, claro que você tem mais uma dica de que aquele menino é perturbado. Interessante, Harold, é verdade. Ele é perturbado e ele parece não ter um apoio, não ter aonde se encontrar, porque ele é solitário, né? O filme já deixa muito claro isso. A falta do pai é mais um componente para estabelecer que aquele menino é instável. O que eu acho interessante, Harold, é o seguinte, é que o pai também tem uma conexão com tudo que está acontecendo com o filho, com relação à fragilidade dele, ao fato dele, por exemplo, não conseguir reagir aos insultos ou à forma como os garotos lidam com ele na escola, talvez a falta de confiança que ele tenha em conseguir reagir. Eu gosto muito até da atuação do menino. Eu acho que ele é contido, ele cria certos trejeitos também que dão essa ideia da timidez, de uma certa fraqueza que ele tem. Ele é destacado da realidade, ele não se enturma, né? E Harold, eu acho que o pai se separou da mãe porque, no fim das contas, ele é gay. Não sei se vocês tiveram essa impressão também. Existe a sugestão de que seja isso. Ou talvez tenha se separado por causa da bebida. Todas essas hipóteses estão em aberto. O filme, assim como é a realidade, não especifica: ah, isso aconteceu por causa disso, disso e disso. Não, ele não é metódico, ele não é educativo, didático, né? Ele deixa em aberto. É, porque o pai, ele tem uma relação muito boa com o filho, porque eles estão sempre brincando e etc. quando o menino está, sim, na casa dele. E aí tem uma certa cena onde o menino e o pai estão brincando de palavras cruzadas, algo nesse sentido. E aí chega um outro homem na casa do pai dele e fica aquele climão pesado. Ah, o Oscar está aqui, né? Ah, que legal. Aí o pai já levanta meio sem graça e começa a beber com quem o visita e o assunto morre, né? Só ficam os dois adultos bebendo e o garoto toda hora chamando o pai. Ô pai, é a sua vez no jogo, pai. É a sua vez no jogo. É uma cena bem esquisita mesmo. Sim. E você vê que o garoto tá incomodado com a presença daquela outra pessoa, pelo menos é o que dá a entender. O rapaz fala até com o Oscar e ele não responde, né? Ele não tem diálogo com aquele terceiro elemento na cena. E você tem closes, o que a gente chama até de reaction shot, mostrando exatamente a reação de cada um deles. O pai meio sem graça, o outro tímido também, parece que não sabe lidar com a situação. E aí foi o que o Harold falou, não é claro, não é claro. Depende da sua interpretação. A minha é que sim, eles são homossexuais, estão num relacionamento ali, não sabem lidar ainda com aquele garoto e talvez com a não aceitação dele daquela situação. Afinal de contas, o pai, provavelmente, como o Bruno falou, pode ter saído de casa por conta dessa situação, né? É uma interpretação possível. Como o Harold disse, nada é realmente explícito. E que bom que não seja. Não sabemos, e pouco importa. É só uma situação incômoda como qualquer outra do dia a dia, da vida real. Esse filme é muito realista nesse sentido. E olha que estamos falando de um filme de vampiros. Particularmente, as passagens do pai quebram muito a dinâmica do filme, sabe? Mas isso eu acho que é coisa mais minha do que de edição. Enfim. Não, eu vou te falar que eu tô contigo, Harold. Cara, elas quebram totalmente a estrutura do filme, do que tava acontecendo. Você parece que tá em outro filme e aí volta pro original, é, entendeu? Ah, mas incomoda. Elas são importantes. São importantes. Sim, importantíssimos. Mas que quebra, quebra. O Oscar pra gente seria outra pessoa se a gente não tivesse assistido essas cenas. Então é importantíssimo pra construir o caráter, uhum, do personagem. Uhum. Sim, sim. Talvez a falta que ele sente do pai, talvez o quanto ele é feliz ao lado do pai, a falta da figura dele. Ele não quer ver programa com a mãe, ele não quer estar do lado da mãe, ele prefere ir brincar lá fora sozinho do que ficar com a mãe, né? Parece um enclausuramento. E a casa da mãe também é escura em determinados momentos. Verdade. As cenas com o pai são muito importantes. E também concordo, claro, que a mãe não sabe dialogar com o filho não sabe dialogar com a mãe. Perfeito, isso é muito importante. É, e como eles ficam muito tempo junto, né, você vê mais uma infelicidade. Você conta nos dedos um momento de felicidade dele com a mãe. Exato, exato. É um menino que acabou de assistir os pais se divorciando, tem uma relação desagradável com a mãe, talvez nem por culpa dela ou por culpa dele, sim, por conta da situação toda. E o momento de escape dele é o pai. Até que ele conhece a menina Eli. Que aí ele passa a usar a Eli como o ponto de escape dele. E por isso que eu digo, a cena que a gente assistiu do pai conversando lá com outro homem, aquela situação estranha, talvez tenha perdido um pouco a importância para o Oscar, porque ele já tinha um outro ponto de apoio, ele já tinha uma outra muleta no filme, que era a Eli. You must have been in me. Vendor me ain't killed it. A Eli é uma menina que já chega se mostrando poderosa, imponente, né? Porque ela não chega andando, ela aparece do alto, de cima de um brinquedo. Caramba, Gunther. Isso é sensacional dentro da narrativa, sensacional. Porque eu acho que é assim, ela tá acima de todos dentro do filme, de todos, psicologicamente, de experiência, enfim, etc, etc, etc. E o Costa, é legal que o menino, nesse momento, ele está no pátio ali do condomínio, já à noite, dando umas estocadas numa árvore, imaginando que aquela árvore era o Buller que tinha acabado de incomodá-lo no colégio mais cedo. E aí ele tá lá chamando, seu porco, você vai se ver comigo, eu vou te furar, que não sei o que, papapá. E aí, de repente, aparece a Eli ao fundo, né? Escutamos primeiro uma voz, e aí quando a câmera vira, tá lá ela no alto do brinquedo. É fantástica a cena, essa cena é de tirar o chapéu. A sua própria aparência é estranha. É uma menina que não é dotada de grande beleza. E o menino parece um anjo, inclusive, né? Falando exato. Nisso. Ela parece, obviamente, algo mais próximo de um corvo. Até porque ela parece trepada ali como se fosse um dos corvos de Alfred Hitchcock, né? Aqueles cabelos pretos, aquele nariz estranhíssimo que ela tem. E o filme também te ajuda a estranhar ainda mais a Lina, porque em alguns momentos do filme você percebe que as dimensões do rosto dela não estão batendo, tem algo um pouquinho só fora da realidade. Eles aumentam um tantinho as suas íris de quando em quando, aumentam um tantinho os olhos, as feições delas são modificadas dependendo da altura do filme que você está. Sobre a interpretação da Lina, é interessante enfatizar aqui que a voz dela foi trocada. Sim. Tiveram que dublá-la com uma atriz da mesma idade, inclusive. Não é uma atriz mais velha, interessante, né? É que achavam que o tom de voz da atriz não era grave o suficiente para trazer peso ao personagem. E aí nós podemos tirar uma conclusão. Muito interessante, por sinal, que vale para qualquer filme. Os atores são meras ferramentas do diretor. Às vezes, quando você interroga, questiona esses atores, você vê a decepção que eles são. E no caso de Lina, é isso. É uma criança que foi muito bem conduzida, se tornou um perfeito objeto para o filme. Mas a menina em si é vazia. É claro que eu estou sendo um pouco injusto, eu estou julgando o mérito de crianças atuando, eu sei disso, eu sei. Depois que a Eli se apresenta ao Oscar, ambos se tornam amigos, né? E começamos a ver também algumas peculiaridades. Na verdade, mais na Eli, porque o Oscar a gente já conhecia, sabia que ele era violento, mas ao mesmo tempo, como Costa disse, ele era sozinho e precisava de alguém. Então talvez essa violência que ele tinha dentro dele é porque ele queria se expressar, queria colocar isso pra fora. E aí, a menina Eli acaba virando pro Oscar e fala assim, ô rapaz, eu não posso ser sua amiga, então por favor saia daqui porque o pátio agora é meu. E aí o Oscar ele fica meio intrigado e fala assim, não, vai embora você, afinal de contas eu moro aqui há mais tempo. E ao contrário dele ter uma reação negativa ou até mesmo explosiva, porque essa entrada dela é uma espécie de bullying também, porque ela achacou ele. Só que logo depois ela dá a amansada e em outro dia que eles estão conversando por ali, ela aparece, conversa com ele. Ele até faz uma brincadeira com ela, fala assim, poxa, você tem um cheiro estranho. Aí ela arregala o olho assim, né? Provavelmente pensando, poxa, será que ele percebeu alguma coisa esquisita? Mas aí ele acaba entregando aquele cubo mágico pra ela, né? E percebemos que ela fica intrigadíssima com aquilo, porque ela gosta de quebra-cabeças, né? Percebemos isso. Inclusive, o Oscar vai encontrar uma forma muito peculiar de conversar com ela, que é o código Morse. E o que é o código Morse? É uma espécie também de quebra-cabeças, né? Você tem que ir somando a quantidade de batidas longas e curtas e etc. para poder montar uma frase. E talvez esse misto aí de curiosidade e até mesmo de medo e raiva do Oscar que tenha aproximado a ele dele. A metáfora do cubo mágico ali é interessante, né? Ele tá dando essa quebra-cabeça que ele é e ela já decifrou, né? Ela sabe o que ele é. Essa aqui é a verdade. Ela, com poucos momentos ali com ele, ela já entendeu de que forma ele se relaciona, digamos, com o mundo, né? Porque ela se relaciona talvez da mesma forma. Nós já sabemos que o pai do menino, ele está ausente, a mãe não consegue controlar o garoto, ele sofre bullying na escola e ele está apaixonado pela sua vizinha de porta. Mas eventos estranhos no seu condomínio começam a acontecer, não é, Harold? Existem alguns personagens secundários na trama que são vizinhos do Oscar e, consequentemente, da Eli com o seu estranho padrasto. E na saída de um café, dois homens se despedem, já meio bêbados, e um daqueles bêbados tem que passar por baixo de um viaduto. Essa cena eu acho bem interessante porque o diretor ele se afasta dela. Ele não faz close algum ali. E mesmo assim, funciona bem. Funciona bem mesmo. Talvez porque o diretor tenha um pouco de ojeriza pelo gênero vampiro ou pelo gênero de ação hollywoodiano. Estamos tratando de um filme sueco. Então não, ele se recusa a dar close. Ele inclusive se recusa a colocar qualquer iluminação. Aí ele está num canto escuro à esquerda da imagem, enquanto o bêbado, que vai ser atacado dentro em breve, está à direita e também entra na escuridão. Só que mesmo assim, pelo contraste que temos com a Vina Neve que está lá ao fundo, vemos o recorte do que está acontecendo e é perfeito. E se vocês repararem, é bem violento. Quando ele ergue a Illy do chão e começa a carregá-la no colo, porque ela finge que está fraca, adoecida, qualquer coisa do gênero, ela cruza as pernas para prender-se às costas do sujeito e ela faz movimentos rapidíssimos com a cabeça como se fosse um animal. Como se fosse um pitbull atacando. Bem feito, bem violento, bem agressivo. E quando o corpo cai na neve, né, e ela está sugando, nossa, parece uma bomba sugando sangue. É uma coisa horrenda, asquerosa, parece um sanguessuga, sabe? E temos que dizer também que, ao fundo, um outro senhor vê o ataque, fica desesperado, mas ao mesmo tempo ele não consegue agir. A única reação que ele tem é correr de volta para o café e avisar do ocorrido. É, o senhor que cuida de gatos. E interessante, né, Harold, que ela ainda quebra o pescoço no final. Crack! É claro, né, porque ela não pode deixar aquilo assim, senão vai virar um vampiro, né? Exato. A Illy, daquela menina estranha, esquisita e, de certa forma, interessante, se torna um monstro do filme, o assassino do filme. Antes tínhamos visto apenas o pai, o amante ou o ajudante dela matando as pessoas. Mas aí vemos por que que ele faz isso, né? Para protegê-la e também, talvez, a sociedade, né? O que é muito legal, é muito bacana isso. Must be the inmate. Vendor me ain't killed it. När som jag var på mitt ödetonde år. E aí as crianças, elas estão ali começando a se conhecer melhor, aquela coisa de namoro de adolescentes. E de repente o Oscar, ele resolve comprar uns doces, né? Começa a comer, oferece pra menina. Aí ele nega, aí ele fica meio chateado, ela percebe isso, vai lá e come um doce. Não, mas isso é bonitinho, cara. Isso é bonitinho. É porque você percebe que ali está diante de uma certa tragédia, né? É uma criatura solitária há muito tempo, né? E que, nesse caso, parece querer estabelecer um laço de amizade e há um certo desespero por fazê-lo. Tanto é que ela aceita um daqueles doces, né? Sabe que não vai conseguir digerir aquilo de jeito e maneira, mas mesmo assim põe na boca. Ora, isso acontece no mundo real. Você, às vezes, toma um gole de cerveja para não ficar tão esquisito diante dos outros. É, buscar uma aceitação, né, Rafa? É, exatamente, buscando uma aceitação. E claro que há consequências por causa desse gesto. Ela logo em seguida põe pra fora quase que seu intestino grosso inteiro. É claro que eu estou exagerando. Perfeito, perfeito. Isso daí é de uma suavidade, de um encanto que puxa muito, atrai talvez a atenção das crianças e dos adolescentes, né? Nós adultos, com uma interpretação mais seca do filme, podemos achar, considerar outras coisas, né? Mas isso não vem ao caso, a cena em si é doce. Tanto é que depois que ela se vira e pede desculpas pelo acesso de vômito que ela tem, ele a abraça. É, né? Isso é muito legal. E aí tem o diálogo que eu gosto bastante, porque a Illy vira pro Oscar e fala assim: Oscar, você gosta de mim? Aí o Oscar fica meio sem graça, né, com aquela vergonha de jovem, adolescente, e fala: gosto, e muito. Dando a entender que ele está apaixonado. Mas Oscar, se eu não fosse uma menina, você continuaria gostando de mim? Aí ele fica meio sem jeito e fala, ué, mas como assim? Ela é, se eu não fosse uma menina. Aí ele, é, eu acredito que sim. E aí eles se abraçam mais forte e a cena termina. É realmente bonita e importante para a narrativa do filme esse diálogo. Perfeito. É muito perfeito, importante. O que eu acho interessante, você começa a sentir uma certa pena, né? Daquela criatura. Talvez por essa solidão, talvez por ele estar encontrando um igual. Não sei, mas o que me deu é uma certa tristeza, uma certa pena realmente para aquela figura. É, porque é um monstro assassino que tem sentimentos, né? É conflitante mesmo, porque nós acabamos de assistir um monstro matando um homem a sangue frio e logo depois enamorando. E é por isso, Harold, que foi importante a escolha do diretor ao colocar a cena distante. Não dar closes, não mostrar o rosto da Ellie atacando. É como se fosse uma outra cena, um outro filme. São duas histórias paralelas, como se fossem pessoas diferentes, não é? É verdade. Ocorre isso muito no cinema, e acho muito interessante, de nós conseguirmos perdoar criaturas tão grotescas. É fascinante isso num filme. Nós não perdoamos no mundo real. Nós pegamos a criatura e vamos linchá-la no instante seguinte. Essa selvageria do mundo real, às vezes, magicamente, não ocorre num filme. Ainda mais pelo fato de ser uma criança, uma menina também, né, Harold? Acho que isso, como é que eu posso dizer, desarma um pouco. Interessante como as coisas são. A gente perdoa a criança porque é uma criança, mas não é uma criança. E aí, como é que você se sente a respeito disso? Se você misturar a ficção com a realidade, você nunca vai encontrar uma resposta. Né? Agora tem uma passagem entre o velho ajudante e a vampira Ellie que eu acho muito interessante, que mostra que ele tem ciúmes mesmo. Porque no início do filme, quando a Ellie conheceu o Oscar virou pra ela e falou assim, ah, você tem um cheiro estranho. Porque afinal de contas ela é uma vampira, pra que convenção social, não é? Mas é, ou ela tomou banho, ou talvez precisasse de alimento, de sangue, pra não exalar odores de hormônios, sei lá, não fica muito claro. E aí, mais cuidada, já alimentada depois daquele ataque, está com uma aparência mais, digamos, social. E aí o velho fala assim, poxa, por que você está se vestindo assim? Por que você está dessa forma? E ela ignora, não responde. Só segue o caminho dela, que é conversar com o Oscar através das paredes. É bacana, eu gosto dessa passagem. É legal mesmo, né? Como nós estamos assistindo a perfeita construção de um grande monstro, né? Através da delicadeza. É um monstro que controla os seres humanos através de sedução. Uma coisa bem Bela Lugosi, né? Bem Conde Drácula, na verdade. Muito Christopher Lee, exatamente. É, porque não é um vampiro que sai destroçando as pessoas na rua. Eu nunca gostei muito dessa visão, vou te ser bem sincero, do vampiro psicopata. Eu sempre achei muito mais interessante essa, do vampiro sedutor. Ele seduz para conseguir os seus intentos. Ele não precisa cair matando. Não, Harold, legal que você falou isso, porque esse filme, apesar dele não ser um conto clássico, como nós estamos acostumados a ver de vampiros e tudo mais, ele tem esses elementos clássicos que vai sendo pontuado ao longo do roteiro. Alguns elementos que lembram a história clássica do vampiro que ele vai colocando muito pontualmente em certos segmentos do filme, né? E te digo mais, esse é o primeiro filme em que eu sou seduzido pelo vampiro. É, sim. Em que eu sinto pena do vampiro. Em que eu coloco no vampiro sentimentos humanos. Esse é o primeiro vampiro que de fato conseguiu me seduzir. Apesar de parecer meio pedófila a expressão, mas eu estou colocando dentro do filme. Dentro do que o filme me apresenta, claro, né? Eu tenho dó por ele. Must be in me. Vender me inteira. Agora voltando um pouco no filme, vamos então relembrar que aquele corpo que foi atacado pela Ellie foi retirado da cena do crime pelo velho. O velho conduziu aquele corpo até uma saída de esgoto, aparentemente, num lago congelado. Ele joga o corpo ali e, inclusive, para empurrar o corpo até o fundo, coisa que não dá muito certo, o velho se vale de um bastão flexível, que eu não entendo para que serve aquele bastão, mas isso não importa. É para andar na neve. É pra andar na neve? É. Ah, tá. Bom, enfim, passam-se alguns eventos do filme e as crianças do colégio do Oscar vão até esse lago para patinar. Educação física, né? Educação física sueca maluca, né? Não deve ser muito agradável, sei lá. Deve ter tanto problema com tanta criança torcendo o tornozelo, mas enfim. E lá ocorrem duas coisas importantes. Primeiro, crianças acabam encontrando o cadáver congelado naquela saída lá de esgoto. E o Oscar entra em combate com um daqueles garotos que o importunavam no colégio. Ele tinha apanhado a justa vara usada pelo velho para empurrar o cadáver e, com isso, consegue produzir um ferimento à orelha da criança sangrando. Nessa cena, filmada de baixo para cima, você sente a realização do Oscar, o sentimento de vitória. Mas é uma vitória de pirro, na verdade, porque demonstra que o personagem ali está, sim, decaindo para a beligerância, né? E a trilha sonora também, né, Harold? Excelente a trilha sonora. Essa parte, então, é fantástica. Na hora que ele acerta o garoto, como você falou, Harold, a câmera de cima para baixo, com aquela expressão de felicidade, e aí vem aquela trilha que invade todo o filme. Nossa, muito bonito. Engraçado, né? Bonito numa cena violenta, né? Perfeito. Tendo em vista também que a sonoplastia faz a sua parte. Gritos e mais gritos. Grito daquele garoto que foi espancado. Grito das crianças que encontraram o corpo. Bom, de certa forma, ambos meio que pelo comando da Eli, né? Ela falou revide e ele revidou. E no outro, o seu padrasto do mal foi lá enterrar o corpo. São pontos que convergem, né? E foi uma boa ideia terem convergido, porque só assim essas cenas unidas ganham mais força e, portanto, ganha mais força também essa cara de regozijo, essa cara de gozo que o Oscar tem ao olhar aquela orelha ensanguentada. E o que eu gosto muito dessa cena, vocês já falaram. Eu entendo que ele não tá feliz com a violência, sim porque ele conseguiu derrotar o seu inimigo, o rapaz que ficava achacando no colégio. É importante a gente perceber que, apesar dele se mostrar violento, a vontade dele era mais por derrotar aquele menino, o seu algoz, né? O Oscar, ele cresce como personagem e a Eli, ao mesmo tempo, ela está com fome. O seu amante mais velho vai até um local onde adolescentes, beirando seus 16, 17 anos, treinam basquete à noite. Aí ele prepara uma armadilha para um desses e o captura. Ele espera todo mundo do ginásio sair para ele finalmente começar a drenar o sangue do rapaz. E aí os meninos lá fora, que por acaso estão próximos da sala onde ele escolheu para drenar o sangue, percebe uma iluminação de lanterna lá dentro. Aí eles acham aquilo estranho e começam a bater na janela, chamando pelo amigo, e aí o amigo acaba despertando do gás que o senhor havia usado para colocá-lo em nocaute, né? Os meninos acabam arrombando a sala, tem até aquela coisa meio de adolescente, né? Ah, como é que você ficou aí, não sei o quê, não dão muita importância pro que aconteceu, e o velho numa sala anexa, pega o ácido e derrama sobre sua cabeça, e aí ele acaba precisando ir para o hospital. O velho está à extrema esquerda da tela e à direita, claro que você vê o garoto pendurado e a porta sendo finalmente arrombada pelos amigos desse garoto. É difícil isso às vezes de acontecer, o personagem sendo jogado para um canto da tela, extremo, por sinal. É uma composição muito bem feita, né? Eu acho que ele aproveita todo o enquadramento, como você falou, Harold, e isso não é só dessa vez, ele faz algumas vezes isso durante o filme. Esse filme tem muito desse aproveitamento. Foi feito no formato scope também, né? Eu acho que isso ajuda bastante pelo próprio formato. Em termos de enquadramento, esse filme é muito bacana. E essa cena é um belo exemplo disso. Você tem um personagem em primeiro plano e lá na profundidade de campo você tem outro acontecimento e você consegue ver os dois simultaneamente, né? Perfeito. Aí ele acaba descobrindo que o seu velho companheiro está no hospital através de uma notícia que ela escutou no rádio. Daí, chegando no hospital, facilmente ela consegue saber onde ele está e ela escala o hospital para chegar até o quarto, porque afinal de contas o quarto está sendo vigiado pela polícia. E ali já acontece uma coisa interessante: ela pede para entrar no quarto. Mas ele não pode dar essa permissão porque a garganta foi aberta com uma traqueotomia. Sim. Então ele não pode falar. O que, que ele faz? Ele abre a janela e se aproxima dela. E nós vemos, vamos dizer assim, a verdadeira alma do personagem, porque ele está desfigurado. É. Ele é um monstro, afinal monstro de contas. Né? Esse filme é bem construído. Como os personagens já se conhecem há muito tempo, eles não precisam trocar diálogos. Claro, ele não pode falar nada, mas ela poderia. Ele entrega sua jugular para a menina e ela acaba sugando todo o sangue dele. É cruel, é terrível, mas faz sentido na trama. Você entende esses aspectos, essa estranha união desses personagens. Existe até uma certa ternura, mas o que está sendo mostrado em tela é uma imagem nojenta de um homem com o rosto arruinado. É muito contrastante e é fascinante nesse filme. You must be the enemy. Vendor me in theory. Mais tarde no filme nós temos uma cena que eu acredito eu que se passa numa espécie de bunker. É alguma estrutura no subterrâneo, envolta em concreto. Ali dentro existem alguns sofás, algumas parcas mobílias. Provavelmente é um local abandonado que começou a ser habitado por alguma gangue ou algum grupo de adolescentes. Oscar conhecia esse lugar e levou Eli até lá. Diga-se de passagem, Eli, nessa altura do filme, ela começa a usar roupas pesadas para inverno. Isso é uma preocupação da personagem para que ela consiga transitar com Oscar tranquilamente durante as noites, né? Sem que ninguém ache aquilo muito estranho, claro. Evidentemente. Quando eles entram no bunker, está tudo escuro. Os olhos dela brilham como se fosse um grande predador, né? Quando ele liga a luz, as pupilas dela se fecham como as pupilas de um gato. Isso é muito discreto, isso é muito bacana de perceber. É por isso que esse filme exige, sim, uma segunda ou terceira visita. Lá dentro desse bunker, o Oscar decide puxar uma navalha e corta o próprio dedo, porque ele quer fazer um pacto de sangue com ele. E isso faz muito sentido, claro, dentro da infância dos personagens, né? Ou do personagem, afinal de contas só existe uma criança dentro daquele bunker. Quando ele oferece a mão ensanguentada para que ela faça a mesma coisa, ela se joga no chão. Você vê que uma imensa língua é projetada daquela cabeça. Você se horroriza, mas você sabe o que está acontecendo ali. Oscar não. Pela primeira vez no filme, finalmente, Oscar descobre que Eli é uma vampira. E quando Eli ergue a cabeça, aparenta ser muito, muito mais velha. A maquiagem precisa ser gritante para mostrar que não é a mesma atriz. E ao mesmo tempo tem que puxar para a personagem. É algo que não se adequa. Fica desencaixado. Essa é a intenção, na verdade. Porque a atriz que de fato faz essa passagem é uma senhora de idade. E isso ajuda a refletir a real idade daquela criatura. O Harold, eu acho essa cena bonita porque pela primeira vez nós percebemos que ela não tem mais controle sobre ele. Ela não tem controle sobre ela também. E fica dúbio, né? Não sabemos aí se ela tá querendo proteger o Oscar ou se ela não quer perder tempo, afinal de contas ela precisa de um ajudante novo. Ela manda que ele saia daquele local para, obviamente, não ser atacado por ela. Eli, descontrolada, porque não tem mais seu sangue delivery em casa, precisa caçar. e ataca uma mulher que tinha acabado de discutir com seu namorado. Esse namorado era o amigo da primeira vítima da Eli, né? Que vinha tentando descobrir quem tinha feito o ataque ao amigo, né? É, ele estava indignado. Isso, e etc. E aí chega o cara, né? O homem, e acaba chutando a barriga da Eli, salva a sua namorada, e ele vai embora, parcialmente alimentada, mas a mulher acaba se tornando também uma vampira, né? Como um bom filme de vampiros, começamos a ver os efeitos disso na tela. Perfeito. E o legal é que esse filme dá uma visão diferente, porque normalmente o vampiro já acorda ciente do que aconteceu, já acorda com os poderes, já a pleno vapor e etc. Nesse filme não, é novidade. Aquela mulher sofre por isso e ela não entende. É até interessante a gente falar um pouquinho da direção de arte do quarto da mulher, né? Você vê várias coisas em vermelho, né? Que era uma coisa que o filme estava apenas pontuando. A gente tinha um casaco do Oscar, que era vermelho. A gente tinha uma roupa da Eli que ela tinha colocado, que era vermelho também. E nesse quarto dessa mulher, a gente vê vários objetos vermelhos, obviamente relacionados à questão do sangue. O diretor se permite usar toda essa figura clássica, tudo que remeta à questão do vampiro. Isso é uma coisa legal. E foi o que o Bruno falou, não é algo de imediato. A gente tem primeiro o sol tocando o dedo dela, né? E aí ela sentindo que aquilo estava machucando, ela tenta abrir a persiana e novamente o sol a machuca. Então ela vai sentindo aos poucos o efeito, né? A gente vai vendo essa transformação, né? Isso é uma coisa legal. O fim dessa personagem no filme é fantástico. Essa mulher acaba sendo levada para o hospital, porque o namorado vê que os gatos a estão atacando, né? Eu acho preciosa essa cena, porque os gatos percebem que ela não é mais um ser humano e mais os atacam. Mais um elemento clássico, né? Elemento clássico dos filmes de vampiro em geral, né? É essa coisa dos animais de entrar em conflito, né? Ela é internada, obviamente, vira noite. O médico, no dia seguinte, vai fazer uma vistoria para saber como é que ela está, se ela melhorou e etc. E aí ela faz um pedido ao médico: por favor, abra as persianas, eu quero o sol. Quando o médico abre as cortinas, nós só vemos uma erupção de fogo saindo da cama dela. Essa cena é bem legal. Rolando no teto. Nossa, que cena fantástica. É um filme de vampiros diferente, ele não tem muito de fantasia, ele é mais pé no chão. E quando vemos essa cena, nós voltamos a levar aquela pancada. É uma ficção fantasiosa que você está assistindo, não é um romance entre dois bons personagens adolescentes. Sim, sim. E sim um filme de vampiro. Os elementos clássicos estão lá. Só que não são tão jogados na sua cara, eles vão sendo pontuados, né? Bacana. Exato, exato. E essa cena talvez seja para te dar aquele soco, aquele murro na cara e você voltar a entrar, né? A absorver um filme de vampiro. É demais, cara. Essa cena é muito gosto boa, também. Muito gosto boa bastante. Mesmo. Must be in me. Vendor me ain't killed it. Bom, o Oscar, sentindo falta da amiga, sentindo falta da namorada, podemos dizer assim, vai até a sua casa e aí ele percebe que o ambiente onde ela mora, na verdade, é vazio, não tem nada, exceto uma mesa improvisada, que tem algumas coisas ali por cima, um toca-fitas ao fundo, um colchão no chão e simplesmente nada, nada. É uma casa vazia, também vazia do amante, pro Oscar, o pai da Eli. O Oscar, ele chega no local onde tem alguns pertences da Eli, alguns pertences bem antigos e provavelmente valiosos, e ele observa um enfeite, que aparentemente é um ovo. Aí a Eli explica que aquilo ali, na verdade, é um quebra-cabeça muito antigo. O Oscar, ele olha intrigado para aquilo e instantaneamente desmonta aquele quebra-cabeça. E percebemos aí que o Oscar, ele também consegue entender a essência da Eli, tal como ela, no início, entendeu com a questão do cubo mágico. A Eli chega a oferecer pro Oscar dinheiro. E o Oscar, perfeito, ele olha para aquele dinheiro e fala assim: esse dinheiro quem foi que te deu? E o Oscar, apesar de ter 12 anos, sacou o que aconteceu, né? Ela assassinou as pessoas e pegou o dinheiro. E aí, começamos a ter uma quebra de personagem aí, porque o Oscar tinha sido apresentado pra gente como uma pessoa de caráter explosivo, violento. Ele já tinha batido lá no rapaz. E o que seria dinheiro roubado pra ele? Nada. Mas ele não gosta daquilo. Então, talvez, o Oscar não seja tão violento como ele esperava. O Oscar, na verdade, é uma promessa. Ele ainda não é uma realidade. Ele pode ser um bom garoto, como também pode ser um péssimo garoto. Exato. um bom ser humano ou um péssimo ser humano. Ele está numa encruzilhada. Ele ainda está na encruzilhada. É aquela coisa, né? Apesar desse sentimento de revanchismo e tudo mais, eu acho que ele ainda mantém alguns valores éticos, por incrível que pareça. Por exemplo, é roubado, então não é certo, entendeu? Apesar de a gente já chegar à conclusão de que no começo do filme ele tinha uma coisa meio perturbadora com a questão da violência, né? Daí nós temos uma troca de posições. Ellie aparece batendo na porta do apartamento de Oscar. Ele abre a porta para ela, faz um gesto com a cabeça para que ela entre, mas para ela não basta isso. Ela precisa da vocalização para aí sim poder entrar nessa propriedade privada, nesta casa. Fantástico isso. Pela primeira vez no cinema, pelo menos na minha experiência cinematográfica, eu vejo o que de fato acontece com um maldito vampiro ao entrar sem permissão numa casa. É, eu também nunca tinha visto. Verdade. Foi muito bom, foi muito legal. O vampiro começa a vazar sangue por todos os poros do corpo. É a maldição do vampiro, Harold. Porra, mas eu nunca tinha visto isso. Nem eu. Parabéns pro filme. Trouxe algo inédito, eu também nunca tinha visto. Impressionante. Pois é. E aí, nós podemos embarcar na discussão. Será que foi tudo planejado? Ela planejava perder aquela quantidade de sangue que era vital para ela, para que inculcasse no garoto aquela culpa por não ter vocalizado o convite? Você pode pensar isso? Ou você pode pensar que é o sacrifício dela, em prol de um sentimento terno entre os dois, de compreensão? Eu sou mais da segunda teoria porque, alguns segundos mais tarde, ela está falando com ele, ensanguentada ainda, e ela pede para que ele veja o mundo através dos olhos dela. Compreenda como é difícil ser um vampiro. Nessa cena, o Oscar está com os olhos fechados e ela continua com uma expressão de sofrimento, ou seja, o sentimento parece ser verdadeiro. Um sentimento de ternura entre os dois, ou de infinita tristeza da vampiro. Estando na casa dele ainda ensanguentada, obviamente ela vai tomar um banho. E voltando com as suas roupas nas mãos, ele fala que ela poderia usar um vestido da mãe dele e tudo mais. Ela se dirige ao quarto para trocar de roupa. E nessa troca, ele coloca a cabeça assim entre a porta e vê que ele, na verdade, é um garoto. E não uma garota como a gente via se referindo desde o começo do filme. Só que castrado, né? Novamente existe ali uma metáfora do vampiro. Porque o vampiro, ele seduz os seres humanos. Mas ele em si não se interessa pelo sexo. Ele usa o sexo como um atrator. Ele não pratica sexo. Pelo menos o vampiro clássico dá a entender isso. Que é um amor mais platônico, se houver. E no caso, é literal, é carnal. Ele foi emasculado. Ela já tinha dado sinais de que ela era ele, mas ali fica claro que nós estamos tratando de um menino, né? Eu discordo um pouco, porque ela tinha dado sinais de que não era uma garota. Para nós que estamos assistindo, nós podemos interpretar que ela está se referindo à sua natureza de vampiro. Exato, eu também penso dessa forma. Nós pensávamos isso até então. O roteiro do filme foi elaborado para mostrar pequenas doses de vampirismo e depois fazer a revelação pra gente, espectador, que ela é uma vampira, ela é um monstro, etc. Pontuando com essas cenas de romance adolescente e ela falando, ah, mas e se eu não for uma menina? Ou seja, e se eu for uma vampira? A gente poderia tocar. Eu, sinceramente, não comprei por esse lado. Eu comprei realmente a questão de ser um menino, de ela não ser uma menina. Ah, antes de ver o filme, não, você não sabia disso? Não, não sabia, não sabia. Sabe por quê, Gunther? Tem uma hora, até na cena do bunker que o Harold se refere, em que ela, no caso, né, ainda menina, parece virar ele. Não sei se vocês repararam isso, mas há uma transformação ali que eu falei, ué, não é mulher, é homem? E são muitos pontos durante o filme que me faziam acreditar, tanto aquela conversa que eles têm de, ah, e se eu não for uma menina, a questão de nua e não olhe pra mim e tudo. Eu achei que ele deu muitas pistas de que não era ela. Vocês podem ter comprado a questão do vampiro, beleza, ótimo, sem problema nenhum. Mas a questão do quarto, por exemplo, por que ele não olharia pra ela? São essas coisas que o filme, eu acho que entregou. Pra mim, entregou, nesse ponto de vista. Mas eu acho que essa nem é a questão da discussão. Acho que a questão são os pontos que o filme levanta com relação a essas relações homossexuais que estão ao redor do filme. E que eu acho que fazem, por exemplo, o garoto ter aceitado muito mais facilmente o fato dela não ser uma menina. Porque o que, que um menino pensaria se uma menina vira pra ele e fala: olha, eu posso não ser uma menina. Ah, você é um vampiro? Lógico que não, gente. Pelo amor de Deus. Não, mas ali... Não há construção dentro do filme que faça isso se ancorar. Claro que lógico tem, que não, Gunter. Claro lógico que não. Ele nem sabia que ela era uma vampira. Eu poderia imaginar isso até o filme avançar. Então ele vai pensar o quê? Ah, então você é um ET. Não. Não dá, Gunter. Não dá. Ela fala aquilo ali porque eles são amigos. Você pode interpretar como eu interpretei a primeira vez que eu assisti o filme, que o garoto tá acreditando que, ah, pense em mim como uma amiga e não como uma menina. Ah, não pensei nisso. Entendeu? Não, porque ela é bem clara. E se eu não for uma menina? Tudo bem, ela levanta uma hipótese, mas isso não quer dizer que, ao levantar a hipótese, ele automaticamente descobre que ela é ele. Não, eu não tô falando que ele descobre. Eu tô falando que nós, enquanto espectadores, que já estamos acompanhando a narrativa, podemos imaginar, primeiro, que ela é um vampiro ou que ela é ele. Vocês concordam comigo que são plausíveis? Uhum. Ele, como um menino, não sabe que ela era uma vampira. Ela fala que, olha, e se eu não fosse menina, você gostaria de mim da mesma forma? Se eu fosse um menino? Bom, se ela não fosse uma menina, será que eu teria o mesmo sentimento por ele? Sim, teria. Continuaria gostando muito. Poderia ser com uma amizade? Poderia, até porque é um menino muito novo para decidir se está amando ou não, na minha visão. Mas eu acho que nós, enquanto espectadores, podemos tirar duas conclusões. Ou ela tá falando de ser vampiro, ou ela tá falando de ser homem. Não acho que seria nada irreal dentro das hipóteses do filme. Volto a dizer, eu acho que essa é uma das discussões que o filme apresenta. Eu acho que ele aceita o fato dela ser homem e continuar se relacionando com ele, no caso agora, por tudo que a família dele já estava colocando. O fato do pai, na minha opinião, já ter saído de casa por conta de viver uma relação com outro homem. Por isso que eu acho que ele aceita, porque está dentro desse universo, entendeu? É só por conta disso. É legal a gente pensar da seguinte forma. Eu sou espectador, tô vendo o filme pela primeira vez, vejo uma menina vampira, com seus 12 anos na época do vampirismo dela. Na verdade, eu tenho choque, eu levo um tapa na minha cara, descubro que é um homem, que tá ali, é um menino, na verdade, que foi castrado. E o vampiro clássico, ele usa o sexo como uma ferramenta para seduzir as suas vítimas. O que ele faz? Simplesmente usa o amor fraternal, digamos assim, porque em nenhum momento ele seduz o Oscar, ou ela seduz o Oscar, e sim usa uma condição de eu vou ser seu melhor amigo ou melhor amiga. Em nenhum momento usa questão de namorado ou namorada. Perfeito, perfeito. Eu vou te dar o carinho que você não tem com os seus iguais. Você comigo vai ter segurança. Não vou falhar com você, entendeu, Gunter? Foi o que você falou, não há questão sexual. Ela não fica jogada na sua cara. E nem precisa, porque são pessoas muito novas, são garotos, são crianças, né? O mais importante é isso que você falou. O fraterno é de você poder contar com aquele outro ali, entendeu? Num mundo tão solitário quanto o que aquele garoto vivia. Parte da interpretação que eu tive do filme leva a acreditar que a menina, a Eli, ou o menino agora que sabemos, está manipulando o Oscar desde o início. Porque não existe aí a possibilidade de amor entre eles. Primeiro, ela é uma vampira, ou ele é um vampiro. Ou Eli, a Eli, precisa do Oscar meramente para caçar. E talvez para passar tempo. Conviver ali por um, sei lá, 50 anos, 60 anos. Não mais que isso. Então, não é uma questão ali de homem e mulher, ou um casal gay que seja. Ela só precisa de um escravo, um ajudante, para caçar para ela. Só isso. Mais nada. Então, pode ter a interpretação de que existe amor ali, gay, entre o vampiro Eli ou a vampira Eli com o Oscar, mas eu não penso dessa forma, tá? Eu não penso assim. Eu penso mais que é um ser, uma criatura horrendo, um monstro manipulador, se aproveitando de uma criança que não tem ideia alguma do que vai fazer da vida. Uma criança confusa, violenta, que tá ali para servir de muleta mesmo. É claro que eu concordo contigo, mas por isso que eu falei o que eu falei lá no início do programa. Essa é a visão de um adulto. Eu tenho plena convicção de que muitos adolescentes que assistiram esse filme ainda pensam no amor. Não estou dizendo quem está certo, quem está errado, entende? Depende da idade do espectador. Porque sim, eu já vi por aí algumas manifestações em fóruns de pessoas que, obviamente, são muito jovens, entende? Essa é a maravilha desse filme. Como ele pode mudar com a sua idade. Isso é fantástico, cara. percebemos aí, como adultos, como o Harold bem frisou agora, que ou ele é um monstro manipulador e ponto. Mais nada mesmo. Logo depois, ela começa a usar o Oscar de guardião mesmo, porque ela precisa se isolar para poder passar o dia. Então ela se tranca no banheiro para não ter a possibilidade alguma de entrar qualquer raio solar ali dentro. E nesse meio tempo, o vizinho, que acabou de ver a sua mulher morrendo em chamas no hospital, começa a vagar. E ele se lembra, ao passar em frente à janela do Eli, da Eli, que ele tinha conversado com o pai da Eli no café. E quando ele sobe lá, ele já saca, né, que aquilo ali é algo que não é natural, nem um pouco natural, porque não tem móveis, não tem nada, é tudo muito escuro. E o filme dá a entender que o personagem sacou que ali é um covil de vampiro. Cara, isso pra mim é o ponto mais fraco do filme. Esse ponto do roteiro que usa essa estrutura pra poder dizer que ele sacou e que ele olhou pra janela e viu que a janela tava tapada e daí ele pensou que ali, cara, não. Eu não compro essa resolução de problema. No frigir dos ovos, o que acontece é o seguinte. O Oscar, que tinha escutado o barulho da invasão no apartamento e tinha se escondido por medo, talvez, acaba tomando a postura de vou defender a minha amada. Então ele puxa aquela faca que ele tinha desde o início do filme e nisso chama a atenção do bandido. Quando chama a atenção, aí ele desperta do seu sono e ataca o agressor, né? O vizinho que estava ali para abrir a janela. E nisso o Oscar, aterrorizado, vê que na verdade a sua amada é um monstro demente, fecha a porta e fica sem muita reação, né? Como qualquer criança ficaria. Aquilo ali certamente foi um choque para aquela criança. É, e finalmente eles têm o pacto de sangue deles, né? Must be in me. Vendor me ain't killed it. Os inimigos do Oscar não foram derrotados depois daquela varetada no ouvido. Eles continuam querendo infernizar a vida do garoto. O pior de tudo é que entra nessa jogada um irmão mais velho de um daqueles garotos, que é obviamente muito mais violento. Acontece que, numa sequência mais tarde do filme, Oscar está treinando na piscina, junto com outras crianças. Ele não sabe nadar ainda. E é à noite, né, Rafa? É à noite. Detalhe muito importante que o ouvinte saiba que nessa altura do campeonato, o Eli já tinha ido embora. Muitos assassinatos já tinham sido cometidos naquela região. Oscar, portanto, estava sozinho no mundo. Acontece que esse grupo de baderneiros consegue chamar a atenção do professor que ministrava as aulas naquela piscina. O professor sai da região da piscina coberta. Enquanto isso, os baderneiros entram, espantam todas as outras crianças, exceto Oscar, que ainda está dentro da piscina. Lembra-se, ele não sabe nadar, então ele não pode reagir, não pode ir lá para o fundo da piscina, escapar deles. Ele tem que ficar ali, ele está preso ali. E esse rapaz mais velho é o principal vilão nessa cena. Ele empurra a cabeça do Oscar para dentro d'água. E aí nós somos ofertados, brindados com outra grande cena, outra grande sequência do filme, que é toda debaixo d'água. O Oscar, ele está em primeiro plano, né, recebendo um caldo do rapaz mais velho, está quase se afogando ali, perdendo seu ar, e aí de repente nós escutamos um barulho abafado, que possivelmente são as portas dali do ginásio sendo abertas, mas com muita violência, aquele estrondo. Mais ao fundo percebemos uma movimentação na água, que parecem ser duas pernas sendo arrastadas. Aí elas saem de dentro da água e, por fim, uma cabeça é arremessada lá dentro com muito sangue escorrendo. O braço que segura a cabeça do Oscar é decepado também e o Oscar finalmente consegue subir enquanto o braço ao mesmo tempo começa a cair. Thank you. É muito interessante notar nessa sequência toda que Oscar está com os olhos fechados. Ele parece não notar o que está acontecendo à sua volta. Ou, por outro lado, ele prefere ignorar. Quando ele emerge, o ângulo é fechado no rosto dele. Ele abre os olhos e a primeira coisa que ele vê, até um pouco fora de foco, são os grandes olhos, as grandes íris do Eli. Um sorri para o outro. Nada do que ocorreu de aterrorizante foi sentido por ele. Ele preferiu ignorar. E isso é ignorado nesse ângulo fechado. Quando o ângulo é aberto, Oscar e ele não estão na cena. O ângulo é aberto para nós. Perfeito. E quando o ângulo é aberto, como Harold disse, nós percebemos que os dois irmãos estão mortos ali no chão. Existe um terceiro morto lá ao fundo, o dono do tênis viajante. Exato. E na arquibancada temos um outro rapaz que não estava querendo participar muito, mas fazia parte do grupo, com medo, segurando os próprios joelhos, sei lá, rezando, chorando. Esse daí foi poupado. Exatamente, porque provavelmente não estava participando, né? Na verdade, esse é o garoto que sempre ia contra o bullying. Ele só estava ali para fazer número, porque provavelmente ele também era achacado para isso. Uma grande injustiça de filme adolescente, não é verdade? É aquele que não pratica sexo, é aquele que não pratica maldade, esse consegue sobreviver. É, realmente, ele foi poupado. E o Oscar acaba aceitando, né, digamos assim, o trabalho de se tornar o novo ajudante. Numa cena ótima, sem diálogo algum. O Oscar, ele está numa cabine de trem, com uma mala à sua frente. Para acalmar ele que está ali dentro, o Oscar faz sinais carinhosos em código Morse na caixa. E aí percebemos que o Oscar, ele se tornou o novo ajudante subserviente à vampira ali. Ou o vampiro, interessante, né? Porque essa cena acaba tendo uma conexão com a cena da despedida do Eli pro seu velho ajudante, né? Onde não existe diálogo e eles sabem o que acontece. Aqui também eles estão construindo uma relação muito similar, né? Acho interessante dizer que a trilha sonora, além de muito linda, muito carinhosa, muito branda, muito doce, é uma trilha sonora que te leva ao erro. É uma maneira do diretor te contar a história. Ele está te dizendo que aquilo é um romance. Porém, nós aqui estamos dizendo que é uma história de manipulação e de monstruosidade. De que lado você fica? Você fica do lado do diretor, que parece musicalmente dizer que aquilo é uma história romântica? Ou você fica do nosso lado aqui no Cinecast? Você decide. Você decide, você escolhe o final. Você decide, foi ótimo, cara. You must be in me. Vendor me in theory. Quais são suas impressões, suas ideias para o filme que grotescamente foi traduzido errado aqui no Brasil para Deixa Ela Entrar? Qual é a sua nota? Quantos pontinhos lá no Filmou você vai marcar para esse filme? Bom, Guter, eu vou marcar 4 pontos lá no Filmou. Achei um filme realmente muito bem realizado, muito bem executado. Adorei a forma como o diretor filmou. Eu acho que ele tem umas sacadas muito interessantes, principalmente composição de plano, compensação de massa, fotografia do filme eu gostei, apesar do Harold não ter gostado tanto, eu adorei a fotografia, a iluminação, achei que a iluminação é um elemento narrativo importantíssimo para esse filme. Gostei das atuações no modo geral, achei bem apropriadas para o que o filme pedia. A questão do roteiro não gostei tanto, eu achei que poderia ter sido melhor conduzido, melhor amarrado dentro do filme. Mas o filme no geral é muito bom. Recomendo a todos e foi uma excelente discussão. Muito bom, muito bom. E agora você, meu amigo Harold Stricker, suas impressões e, é claro, sua nota para o Deixa Ela Entrar. Eu acho que o ritmo do filme não é lá perfeito, sabe? Aquela sequência do pai só arrebenta com o timing do filme. Tira de órbita, você quebra o filme na sua mente, você não sabe mais onde é que os personagens estavam antes dele fazer a viagem até a casa do pai. Eu sei que são sequências importantes para explicar os motivos de Oscar ser do jeito que ele é. Nós discutimos isso ao longo do programa. Porém, o filme ganha em outros aspectos, né? Vamos pesar os prós e contras aqui. Todo esse mistério, todas essas sugestões que o filme apresenta. Será que é? Será que não é? Será que fez? Será que deixou de fazer? Isso é ótimo. Sempre funciona comigo. O filme fica muito mais complexo. Ele não é direto, ele não é facilmente mastigável. Você precisa assistir esse filme mais de uma vez. Eu, por exemplo, quando vi pela primeira vez, eu achava que aquela cena de nudez da criança, que muito me incomodou, era só uma cena de nudez. Eu não tinha nem enxergado a cicatriz ali da primeira vez que eu vi o filme. Então sim, é um filme que vai crescendo à medida que você vai assistindo. Ele merece essa segunda visita, merece uma terceira visita. E só por isso, já é indicação de que é um bom filme. No mínimo, eu vou dar para esse filme 4 estrelinhas também. Excelente, excelente. E caríssimos ouvintes, a minha nota lá no Filmou para o Deixa Ela Entrar, é terrível esse nome, o Deixa Ela Entrar, também será uma nota 4. Por quê? O filme ele traz discussões que faltam no cinema hoje em dia. Por exemplo, a questão do homossexualismo, você precisa discutir com mais eloquência. Isso não é feito no cinema, e o cinema é uma forma de você levar essa questão para muita gente ao mesmo tempo e quebrar esses paradigmas bobos da sociedade, né? Poxa, por que não você não pode ter um vilão de filme gay que ao mesmo tempo é assustador? Independente se você interpretou o filme sendo um vampiro gay ou não. Eu não interpretei, mas é uma visão possível do filme, bem plausível. Uma outra coisa, o vilanismo do primeiro ajudante do filme comparado com o vilanismo da Eli Vampiro é algo que deveria estar em paralelo. Mas como a gente já falou, no filme a gente trata o velho como o maior vilão do filme, que na verdade não é. Ele é só uma peça, só um peão nas mãos da Eli. O carisma da atriz é excelente. Como o Harold disse, o diretor deve ter conduzido muito bem essa jovem atriz, porque é fantástico. Você compra todos os sentimentos daquele personagem. Por mais que seja bem, bem, bem difícil você aceitar algumas coisas que ela faz ali, a atuação é excelente, é acima da média. E por isso, eu recomendo que vocês assistam mesmo esse filme. Vale a pena também comentar que existe um remake americano que, na minha opinião, ele segue mais ou menos a mesma linha, só que tem aquela segurada de onda, aquela tirada de pé que os americanos dão, porque é um filme de circuito pra Hollywood, né? Então, se você for ver, assista como curiosidade. Mas se você puder escolher apenas um, fique com o original, que é muito mais denso na discussão e muito mais elaborado nessa questão sentimental e social. E ouvintes, por favor, digam aí suas impressões, deixem comentários, compartilhem esse programa, comentem com seus amigos. E se vocês concordam ou discordam da gente, falem também, é sempre importante. E é claro, até a semana que vem.